7 da manhã, tenho que levantar. Não posso perder a hora de trabalhar. Há tempo já acordou a mulher. Enquanto eu pago um banho, ela agiliza o café. Um beijo na família já é, meto o pé. Tô atrasado, tempo é dinheiro, cê tá ligado. No poste o quadro de resultado. O talão, a cadeira, a mesa, a caneta, jogo do bicho. Extrema habilidade nisso, não sou porque eu quero, sou porque preciso. A mão de obra que o sistema olha de lado. O jogo tá formado, é isso que eu faço. Milhares e centena, terno de dezena, Duque pode apostar, no jogo não há truque. A milha daquela placa é um palpite bom pra hoje. 80 no primeiro, 1 e 20 pelos 12. Mais tarde eu venho aqui pra olhar. Se eu ganhar, quanto é que vai dar? Já é, no cercado 460. No primeiro prêmio, 1840. O total é de 2300. Não vai ter caô pagar no mesmo momento. Sem caosada, sem palhaçada, burocracia. Aqui não é lotege raspadinha. Há 30 anos a loteria tá no mesmo lugar. Eu não conheço um milionário que saiu de lá. Sou o contrário do que mostra a televisão. Contraventor sim, criminoso não. Baby ingênuo, qual é o grupo do talão? Contraventor sim, criminoso não. Baby ingênuo, qual é o grupo do talão? Contraventor sim, criminoso não. O jogo tava correndo bem, mas de repente a Blaze veio voada e para na minha frente. Tá mal-humorado o tenente, pergunta pelo gerente, que quase sempre não está presente. Sobra pra gente, ignorância estanca, quebra toda a banca, ideia não adianta. Qual é o motivo da treta? Minha arma é talão e caneta, não escopeta. Tá na bolação porque não recebeu. Se o caô não procedeu, que culpa tenho eu? Ele diz que tá maneiro por enquanto, vai ficar circulando e não quer me ver no ponto. Pronto, vou ter que trabalhar escondido. Malocal, material, atividade e serviço. O freguês mesmo apreensivo vem jogar. A fila tá grande, vou ter que agilizar. Executando no talento, na maestria, chapadão. Viajando na caligrafia, o dia a dia da contravenção. Trabalhadores sim, criminosos não. Irmão, salário mínimo é situação precária. Se eu trabalho bem, tiro um galo na diária. 5 vezes mais que o salário mínimo. Largar o jogo não dá, é impossível. Ei, bicheiro, qual é o grupo do talão? Contraventor sim, criminoso não. Bicheiro, qual é o grupo do talão? Contraventor sim, criminoso não. O bagulho lombrou e não deu pra me esconder. Os vermes me pegou, fudeu, sexta DP. Assino o termo de compromisso. Daqui a 30 dias comparece juízo. O dia da audiência chegou. Se esse é o lugar, já é, aqui estou. Será que eu represento um perigo social? Será que posso ser considerado marginal? Me considero trabalhador. Joga quem quer, ninguém é obrigado. Doutor na televisão, o bagulho é doido. Mega cena, raspadinha, bingo ao bolo o tempo todo. Toda hora o governo vem e chora. Quem sabe tu não ganha o seu carro agora. É só raspar, a sorte tá na sua mão. Meu jogo não é promovido na televisão. Tô legal de tanta hipocrisia. De quem passa o dia a dia só na maresia. Fazendo lei sem pensar na maioria. Polícia atrás de escrevente, mó covardia. Juiz, jogo do bicho emprega muita gente. Do ex-presidiário ao deficiente. Passando pelo fã de aguardente, aposentado. Se sabe escrever, tá empregado. Por isso eu digo de coração: trabalhador sim, criminoso não, irmão. Ei, bicheiro, ei, bicheiro, qual é o grupo do talão? Qual é o grupo?